dá licença, onda sul, o sistema não aguenta. Os loucos rimando por espaço, forçando o portão do estado, sem jogar a existência no ralo. Sigo a penitência, Deus é nosso guia, devo obediência, só a ele pode crer. Os coxinha de marrom, de azul, tem que se foder. Mais um da sul, sobrevivência, teste de vida, quem é não comenta. Predadores, outra versão, zona sul, casa cheia, passando a ponte, seguindo adiante. No fundo do mundo é onde se esconde os bandido beneficente, não se cresce. Os lock que não cola, diz que faz e acontece. Assim segue, assim a cultura cresce. Ou nós morremos abraçados por uma causa, ou o sistema se fortalece. Se não leu, viu a capa, derrubei a muralha. Um livro, um grão de mostarda. Nossa literatura é marginal, que se foda, playboyzada. O início da revolução e escrita, veja, criticou, eu dou risada da mídia. Eu já disse, nada coligado ao sistema nos seduz. Somos um da sul, e pela liberdade morremos abraçados um a um. São Paulo, zona sul, esse é o lugar. Universo, galáxia, sistema solar. São Paulo, zona sul, esse é o lugar. A estátua do Borba Gato tá de costas pro bairro do pecado. Muro imaginário levantado pelo estado que julgou o meu bairro. Por Deus abandonado, pelo diabo batizado. Bom dia, Vietnã, bom dia, Capão Pecado. Passando por cima do pai encaixaçado, sua mãe lhe abençoa, ele cresce revoltado. Passeia pela favela, julgue é julgado. O maluco tá queimado, a ponta é apontado. São Jorge o guerreiro largou de mão, sem emprego, sem estudo, iludido pela televisão. Foi só tomar a decisão, aderir à vida louca e ter tudo de melhor no mundão. Lhe tomaram tudo, menos a rua. Os homens do ML têm a aura escura, vagando sem limite e sem direção. Tomou a vida como uma grande decepção. São Paulo, zona sul, esse é o lugar. Universo, galáxia, sistema solar. São Paulo, zona sul, esse é o lugar. O futuro é Mad Max, esteja preparado. Dia de chuva, bairro entrincheirado. Sobrevivente, contador de história, o sistema lhe convidou pra jogar num jogo sem vitória. Fez uma estranha caminhada, por cima dos barracos viu a lua prateada. Viu esperança, mas não justiça. Viu crianças crescendo em ruínas, perdendo sangue, resolveu rezar. Mãos postas pra Deus abençoar, a que dias melhores houvesse naquele lugar. Num certo lugar. Universo, galáxia, sistema solar. São Paulo, zona sul, esse é o lugar. Universo, galáxia, sistema solar. São Paulo, zona sul, esse é o lugar.